Eu adoro fazer isso contigo, cara. Eu fico te olhando, te fitando duro e sério. E tu fica constrangido, né? Tu pisca pra mim. É, né, Porã? Manda beijo. Não, é tu, Pianjas. Marcos, Pianjas, sim. Eu nunca notei isso. Não, notou assim agora. Ficou bem constrangido. Banho de pestana. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo pra todo o sul do Brasil, pela Atlântida. São 6 da tarde. Pretinho das 6 da tarde vem com Sicredi. Gente que coopera, cresce. Telefonia Big, da Miller, a moda está nas ruas e devassa, porque todo mundo tem um lado devassa. É ou não é, Maurício Amaral? Sim! Maurício Amaral hoje está completamente devassa de branca. Nossa! De camisa senhora. Branca, é, né, de branco. Muito obrigado. O Porã tá brigando comigo. O que houve, Porã? Tu tá um diabo também, Porã, de camisa preta. O que tu quer, Porã? Tudo bem, beleza? Tudo bom, Virus? Meu materialzinho tava aqui embaixo que eu guardei da Uma, que tava tribom. Ih, recicla Gran Rechebucha. Já era. Não, Leão já era. Já não foi. Acredito, cara. Fala, Potter. Tá comendo, Potter? Um presente que um amigo meu trouxe nos Estados Unidos. Ah, um amigo meu trouxe um presentão pra mim dos Estados Unidos. Não, não, aquilo ali, não tô de presente, aquilo tu vai reembolsar. É, até o preço ali, né? Mesmo assim, 32, 20, 30 doletas. 30 doletas? Pode 30 mandar doleta. Aí. Ah, sim, meu. 68 real aí. Não, não. Fala aí, Marcos Pianja já falou, né? Uhum. Fala aí, Arthur Gubert, roendo unha, Arthur. O que houve? Tô com fome. Come o Kit Kat. Tô comendo. Muito bom o Kit Kat, cara. É bom demais, né? Não sei se eu prefiro o Kit ou o Kat. Tá bom. Eu prefiro o Kat. O cara que voltou das férias e trouxe esse chocolatinho pra nós é o Duda Garbi. Fala, querido. Saudade. Bicha. Como é que tava de férias, Geizo? Foi pra o Duda magistério? Foi pra onde? O Duda Pial. Foi pra onde? O Duda foi pra... Tá, foi no Tereza, onde é que foi? Tereza, onde é que foi? Não, o Duda não o interessa, foi mas lugar, o Geis foi pra outro, o né? Bom, o Geis é que interessa. Uai! Tava em Blumenau, né, meu? Blumenau? Hoje, meu, tava em Blumenau. Certo. Meu. Depois fui pra Timbó. Pegou uma praia lá? E fui pra Indaial, meu. Timbó? Timbó em Indaial, meu. Tem o X Timbó, né? X Timbó. Com ovo. Com ovo. X Timbó com ovo. Timbó gatíssimo, meu. Saudade, meu. É legal, Geis. Nós também, morrendo de saudade de ti. Chega aí, fica bem à vontade aí, tá, Geisinho? Tá vendo? Olha, voltou cheio da performance, Geisinho. Vamos nós com o Pretinho. Obrigado pela audiência. Meu nome é Alexandre Fetter. Até as 19 a gente tá por aqui. Tamo junto. Mais de 22 milhões de eleitores não votaram em todo o país, hein, Britinho? Votou, Britinho? Votou? Shopping. Ah, meu. Não, cara. Tô perguntando se tu votaste. Débora de Oliveira. Muda agora, muda pra Outlet? Outlet. Outlet. Não. Outlet, sim. Eu não votei. A abstenção aumentou em 2012 no comparativo com as eleições municipais de 2008. O Maranhão foi o estado onde houve maior número de abstenções. É que a esquece, Lara. A esqueceu muito. É a pronta, né? Eu não sei se tu sabe que o Maranhão é a Jamaica brasileira. É a Jamaica brasileira. O Pauaçu, do Maranhão, do Babaçu e do Mumba Boi. É isso aí. Eu não sei se tá ligado. Então, aí, da Manga Rosa. O que nós vamos fazer pro Maranhão? Manga Rosa, quero gosto e sumo. Ela é uma do sapo de Juá. É que o Sarney já manda lá, não precisa votar, né, cara? Tá certo. Tá bom, então. Sabe como é que é, né? Pois então é isso aí, 22 milhões de brasileiros não votaram. Gêmeas siamesas são separadas em Passo Fundo. A operação obteve sucesso. Okay. Na maioria dos casos, apenas uma das crianças consegue sobreviver depois da cirurgia. As duas meninas que nasceram unidas pelo abdômen compartilhavam órgãos como intestino e fígado, passaram por cirurgia de separação na última semana e agora passam bem. Que massa, cara. Onde foi a cirurgia? Passo Fundo. Foi no hospital. E tem aquela dos gêmeos siameses, né, que iam sair sábado de noite, só que um era gay e o outro não. E ele só tinha uma bunda. E a bunda era a mesma. É ruim pro cara que não era gay. Né? O cara tá rindo porque deu tudo certo na cirurgia, né, cara? Pedágio entre São Marcos e Vacaria libera o pagamento da tarifa. Feito! Isso vai rolar até a reconstrução do local. Mas por quê? Ação criminosa. Uma ação criminosa danificou, explodiu a estrutura da praça nesta madrugada. Fica a dica. O local foi... Não fica, né, cara? Não fazer isso, né? O local foi atacado por um grupo armado com fuzis que explodiu o cofre. Como os vidros e computadores das 6 cabines de atendimento foram avariados, a empresa dispensou a cobrança da taxa do pedágio até a limpeza e conserto dos pontos. Que merda, hein? 6 pontos explodiram, imagina, cara. 6 Acontece... Um um assalto com explosão a cada 13 dias no Rio Grande do Sul. Esses caras descobriram uma mina de ouro, cara. Esse é o 21º ataque com explosivos. É o primeiro num pedágio, mas contam todos os explosivos em caixa eletrônica. Aí, caramba, né? Os caras descobriram uma mina de ouro. A cada 13 dias um explode, a maioria na Serra. Dos 21, 10 são na Serra, lá em Caxias, região de Caxias. Que loucura. Que loucura. Tá. Ah, que coisa, né? Muitos cara? Explosivos, muito dinamite. Tem mais bandido na quadrilha do que policial na cidade, né, cara? Olha só, hein? Essa aí tá. E esse aí não foi o idiota, hein? Parabéns, parabéns. Muito bom, hein, Arthur? Foi o Arthur, verdade, cara? Parabéns, Arthur. Para de roer unha. Ganhou um Kit Kat, toma. Valeu. Três Kit Kat é demais pro organismo. Pé de gol do Fantástico daí. Três Kit Kat. Iate naufraga e 9 pessoas estão à deriva. Ou ficam à deriva no sul da ilha de Santa Catarina. A embarcação bateu em uma pedra. No momento do naufrágio, 9 pessoas de 2 famílias diferentes estavam na embarcação. As pessoas chegaram a ficar à deriva, mas logo foram resgatadas pelo bote do Corpo de Bombeiros e não houve feridos. Vai, imagina que ruim, tu sai pra tomar umas caipirinhas, levar os amigos, aí naufraga, meu. Sim, mas aí tomou umas caipirinhas. Não, mas o almirante lá não pode tomar, né, cara? Não, a princípio não, né? O almirante tem que... Não pode. É, não, ele tem que ficar tranquilo. Almir vem de almirante. É almirante. É, mas Almir antes. Tem o Almir depois, né? Veio antes, não. Muito bom, antes. Almir vem de Almirante, sério, cara. Almir muito antes, bem. Almir. Claro, tá cheio antes. De Almir em Floripa, não tá? Ah, porque veio do mar. Veio do mar. Galera, veio do mar. Daí seria Almar. Almir. Tem Almer. Muitas coisas da vida. Muitas coisas da vida do Almir que a gente não sabe. Muitas coisas. Muito mais do que sabes. Cara, nem ele sabe. Olha só, tô lendo aqui o lance aqui, ó. 100 gramas, tá? O Kit Kat, tá? Tu come 2 Kit Kat, já passou a caloria do um dia todo. Cara, não, cara. O saco inteiro tem 250 gramas. Não, não pode ter. É, o claro, saco inteiro tem 250 gramas. Saco inteiro, cara. Saco inteiro 100 gramas tem uma barrinha dessa. Ali. Ah, então Pera aí, Magnata, só um pouquinho. Uma barrinha dessa deve ter aqui, deixa eu ver. Não, tem 100 gramas. Tem 100 gramas. Tá escrito nela, meu. Quanto é que tem? Não, dessa aí não tem. Aqui acho que tem umas 10 gramas. 10? Ah, 10 gramas. Tranquilo. Tá tranquilo. 10 gramas, dá pra comer umas 5 aí. Tranquilo. Tá bem. 6:09 eram os destaques do Clique RBS. Ô, Arthur Gubert. Opa. O que que tu tá anotando aí, cara? Tô anotando quem tá participando aqui no Pretinho Underline Básico, no Twitter. E o que que estão dizendo aí de analógico, nós, analógico, né, cara? Analógico, anotação é analógica. Legal, legal. Participação é digital. O que que estão dizendo aí? O Cris Fabrício tá dizendo assim, depois da Malhação, curtiu o Pretinho Básico. Só que pela cara dele, eu acho que a Malhação é a novela. corporal, né? A Juliana Pagani tá dizendo o seguinte, comecei a entender o significado da palavra zona eleitoral nesse final de semana. Muito bom, hein? Bem observado, hein? Na zona eleitoral não deu tia Carmen. A tia Carmen não deu. Pensando em uma outra Carmen que usou o nome tia Carmen. É. A Cris Santos tá aqui, ó, pé na estrada pela BR-116 na altura do quilômetro 443 rumo à capital e, é claro, curtindo o Pretinho Básico. E um monte de gente dando boas-vindas, pro Geiso, né? Boas-vindas, Geiso. Boas-vindas, Geiso. Jéssica Trindade. Boas-vindas, Geiso. Tava com saudade. Beijos. Ah, que massa. Já ficou com fã, já, Geiso? Nunca. O Geiso só fica com a Jennifer. E com mulheres da vida. Também não. Eu gostei da velocidade da resposta. Pergunta pra mim. Vermelho, mas quanto eu sou o Geiso? Pergunta pra mim. Não. Eu ia te perguntar se já tinha ficado com mulheres. Não, é que o Geiso se adiantou pra responder a tua pergunta. Que eu já falei, nunca fiquei. Que beleza. Foi isso de porco. Ah, e aí, Paterzinho? Me chamo... Já engoliu agora, engoliu, né? Me chamo Richard Andrews. Richard Andrews? Richard Andrews! Versão brasileira. E moro em Gravataí, tenho 25 anos. Não, Richard Andrews não mora em Gravataí. É que tem outro nome, tem Macedo, Porciúnculo. Ah, bom. Ah, Silva. É. Porciúnculo. Mas o nome dele é Richard Andrews, é tipo Iglenho. Iglenho. Na verdade, o nome dele é Ricardo André. É isso aí. Exatamente. Balaqueou. Pessoal do Pretinho, escutei vocês falando de ser mesário. Nessa eleição eu fui pela terceira vez mesário. E eu gosto muito. Pois, como vocês falaram, tem as folgas, mas tem o melhor. Quer ver os amigos do tempo de escola. Ah, não, cara. Pois com a Deixa correria... O cara, meu! A correria no dia a dia não se tem tempo para ver as pessoas. Quando você é mesário, tu fica o dia inteiro no colégio e vê muita gente. E sem dizer que é bom servir o nosso país. Não faz assim, cara. Que sacanagem, assim, meu. Assim, fica com uma visão diferente das eleições. Um abraço a todos e manda um abraço pra empresa WEG de Gravataí. A WEG. É bom ser mesário pra folgar depois, mano. É, isso aí, pra comer um sanduba. A WEG de Gravataí de Blumenau e pra escola Santa Rita, lá da Coab, a Gravataí. Alô, Coab. Todo mundo em Gravataí ligado no Pretinho Básico, o ligado Richard na Atlântica, cara. Muito obrigado pela parceria de Gravataí. Gravataí, Cachoeirinha, terra das melhores bundas do mundo. Sem dúvida. Só no assunto mesário. Não, vamos pro mesário. De bunda pra mesário. De mesário pra bunda. Tá, o nosso querido amigo Laudecir da Game Mania de lá de Joinville, né? Ele diz que é mesário. Joinville, né? Game Mania Joinville, né? Joinville. Isso. Presidente da... Tem em Santa Catarina aí, né? Mas enfim. Presidente da mesa, voluntário há 15 anos, e diz que não acredita em fraudes, porque existem muitas pessoas que conferem os boletins de urna e acha que é possível dar problema na urna, mas a fraude tem que ter muitas pessoas envolvidas, né? Ele diz aqui que confia nos relatórios, porque realmente é muito difícil de fraudar esta urna. E um outro ouvinte nosso de Cachoeirinha, que também é mesário há muito tempo, ligou pra gente no programa da UMA e disse mais ou menos a mesma coisa. Então, certo. Aquela nossa suspeita. Não, mas aqui, ela existe, diferente. Mas enfim. Essa impressão da urna é o resultado completo da urna. Mas não diz quem o Iglen, o Burtê, votou. Mas tu assina, né? Lá quando vota. Sim, mas assina uma coisa longe da máquina, não tem nada a ver. Mas o extrato da votação, sim. E outra coisa que tem, que tu falou, Maurício, de levar pra casa o voto, não pode, sabia? Isso é proibido por lei. Tu ganhasse um extrato pra ver tua votação, levasse pra casa. Claro. Que tu pode ser coagido na saída. Ah, mas peraí também, se aparece ali, se tem um relatório com o meu nome e quem eu votei, não, voto não é secreto. Não, pode ter, não pode ter. Tem um relatório completo, não tem. Não aparece pra mim no papel quem eu votei. Quais foram os candidatos bizarros que se elegeram? Candidatos bizarros! Em três cachoeiras, bizarros. Quem se elegeu foi o Quartinho! Peraí, cara, o Quartinho se elegeu, Magnata? Se elegeu o Quartinho! Grande abraço, teve uma Quartinho. Candidata aí no Rio Grande do Sul que errou o número durante toda a campanha. Ah, fez campanha que o número dela era 14888, ela botou 14888. Em 16 de novembro ganhou um mico. A galera pagou um mico. Em Nova Alvorada, quem levou foi o Pica. O Pica vai entrar com tudo na Câmara. Levou Pica da Alvorada. É? Levou Pica. Quem levou Nova, foi o Pica. Em Nova Alvorada, pica neles. Em São José de Ouro. Do ouro, o prefeito eleito foi o Chinelinho. Não, peraí, volta no pica ali, porque agora tem aquele agora é fulano. Agora é o pica. Pica neles. Esse pica candidato neles. É pica. Coloca ela assim, pica lá. É a herança, pica lá. E tem também os apelidos carinhosos. O prefeito de Maninho, em Novo Barreiro. E Titinho, em Caquara. Ah, o Titinho. Outros nomes curiosos. Cerro Grande elegeu o Nego. Nego. Cruzeiro do Sul elegeu o Dingola. Aí, Dingola. Camisa Dingola, tá ligado? Camisa Dingola. Morena Dingola. Eu tô Dingola. Tô Dingola hoje. Vai Dingola. O Potter tá Dingola. Em harmonia, o eleito foi o Lico. Maximiliano de Almeida, município, elegeu o Gringo. Ó, o Gringo aí. Lá em Alegre tinha um cabeleireiro gay chamado Gringo. Em Pedro Osório, quem levou foi o Sebinho. No Vale do Taquari, ô Marcos, no Vale do Taquari, num lugarzinho chamado Reuvado. Ah, o Reuvado? Apenas dois votos de diferença elegeram o prefeito. Caraca! Adroaldo da Croce, com 988 votos. E o outro, Jatir Radaeli, com 986 votos. Será que o da Croce perdeu? Ah, imagina o Jatir hoje. Perder por dois votos. Não, e teve um que empatou lá na Bahia, né? Teve um que empatou. Exatamente. Aí vai o mais velho. Na prefeitura, sim. Não foi na Bahia, cara? Acho que foi aqui no interior do Rio Grande do Sul. Pelotas foi pra vereador e na Bahia foi pra prefeito. Aconteceu os dois, cara. Em Monte Belo, se não me engano, é Porto Belo? Não, Alegre. Monte Alegre. Monte Alegre, o Rio Grande do Norte, deu 0-0. Ninguém ganhou voto. E teve uma família que foi celebrar a vitória da tia, jogaram um rojão pra cima, acertou na sobrinha. Ela E teve um vereador. Não acredito, que beleza. Hein? Teve um vereador que foi comemorar, morreu do coração. Que bárbaro. Que isso, cara? E em São Borja. Não era pra ser. Ganhou o farelo. O farelo. Farelinho. Grande em farelo. São João do Ortiga ganhou o paparico. De ganhando paparico. De babarique. Vai! Que dá um fim no trato, mas apaixonei. Em Terra de Areia, faturou o Pardal. Ô, Pardal. Pardal. Candidatos bizarros. Todos os lugares do Pardal Fator. Vai, gente, vai que eu tô com saudade já, gente. Inglês. Gatíssima, velho, gatíssima saladas. Me chama de fast food que eu te dou uma comida rápida. Ô, gente, debreia, né, gente? Aí pediu em inglês, fast debreia, food. Debreia. Calma, gente, tá chegando agora. Gatíssimas, muito gatíssimas saladas. Vamos parar de brincar de esconde, esconde e ir logo pro pega, pega. Gatíssimas, muito gatíssimas, muito gatíssimas, muito gatíssimas. Me chama de manteiga de cacais, meu, que eu amacio seus lábios. Olha. Deixa o ceboso teus lábios. Gatíssimas, muito gatíssimas, em épocas de eleições, me chama de candidatos bizarros, que eu te dou um voto de confiança. Olha. Ai, meu. E deixa eu aproveitar, meu. Aqui, ó, mandou e-mail a Jaque Produtoras. Fala, galera do PBs, meu. Nós somos a Jaque Produtoras. Estamos trazendo o show do Duda Garbi. Uai, para a Tramandaí. Oh, que beleza, hein, gente? Estamos trabalhando, hein? Sexta-feira, no Feira 2, lá, do dia 12. Pô, vai estar lotado, meu. Vai estar lotado, meu. Às 21 horas, na SAT. Se possível, gostaríamos de dar um ingresso para a audiência qualificada da Atlântida no Pretinho Básico. Boa, muito bom, hein? Podemos dar? Podemos dar, claro. Só que daí o que Fornari atende em Tramandaí, né? Ai, doutor, meu. Sim, porque daí a galera tá lá já, não, né? Mas eles querem que mande e-mail pra produtora. É, agora eu ia bom. Completar. Melhor ainda, então. É só mandar um e-mail para JAC Produtora, meu. Certo. @gmail. Boa, manda junto a fatura pelo merchan no programa, né? Que não é barato. Não, mas tá pagando. Tá pagando. Porque tem que ganhar do lado do ingresso pra ir no show do Dagab 3-1. Um abraço da equipe Jaque Produções, meu. Isso aí é dia 12 de outubro, dia da criança. Dia 12 de outubro, dia da criança, feriadões. Dia do show do Linkin Park em Porto Alegre. É, dia do show do Linkin Park. Quero saber onde é que o Harry Potter vai estar dia 12 de outubro. Eu vou estar junto com o Porã no lançamento do DVD ao vivo da comunidade ninjitsu. Florianópolis, na Life. Na Life, em Floripa, eu, Potter, comunidade ninjitsu e ainda o Capuzinho, velho. Capuzinho vai dar beleza, velho. Tá bom, meu, deixa eu dar um toquezinho aqui, ó. Nesta quarta-feira, pedido da audiência, o Saulo Gribler. Nesta quarta-feira, vai ocorrer uma manifestação pacífica em Novo Hamburgo para reivindicar melhorias na segurança pública da cidade. Aonde? Após dois jovens serem executados com tiros na nuca, a queima-roupa, e um terceiro ter escapado com vida. Tá na zero hora de hoje isso, cara. Troço horrível. A galera tá mobilizada e um comentário no Pretinho Básico seria de grande valia para incrementar nosso exército branco. Conto com vocês, abraço. Então, nesta quarta-feira em Novo Hamburgo, manifestação pacífica em protesto aí, pedindo segurança, reivindicando melhorias na segurança. Vamos lá, prefeitura, vamos se mexer, que isso aí é coisa de vocês. Aliás, a gente falou aqui da moto roubada, lembra, na semana passada? Sim, sim. Recuperamos a moto. Cara, o que aconteceu foi o seguinte, bateu ótimo, né? A calopsita, né? Do meio-dia também. Também, que também beleza, também apareceu, velho. A calopsita da mulher. Que legal, hein? Só faltou o cachorro Boris, então. É. Em breve, isso Boris aparecerá. Uma tem uma menina vergonha chamada Helena, que eu deixei de ficar na oitava série. Helena! Já recuperar, me acha, Helena. Me acha de já novo. Já que estão recuperando tudo. Pô, Helena Morena, deliciosa. Mas, olha, essa parada que aconteceu no Novo Hamburgo aí foi sinistro, cara. Os caras saíram de uma danceteria, três parceiros, entraram no carro, daí os bandidos já chegaram, queimaram os caras, meu. Queimaram os caras, velho. A troco? A troco de nada. Que bárbaro. Do carro, de nada, do carro. Mas é feito de execução, né? Porra, tiro na nuca, isso, assim, troço punk. Mas a polícia tá lidando como se fosse assalto seguido de morte. Que barbaridade. Mas temos um e-mail aqui, Alexandre, de... Não sei, não, ninguém assina. Ninguém assina aqui. E, bom dia, PBs. Vocês só estavam... Só um pouquinho. Queixa na mesa. O que foi, Marcos? Fui eu que falei. Foi tu que tu falou, usando o personagem. Que bandido. Eu tô me cagando, cara. Tá te cagando. Mas vai cagar, mano. Vai lá. Agora já foi. Vai cagar. Já era. Vai, Porazinho. Temos aqui o e-mail, né, que diz o seguinte: vocês estavam demais na semana passada quando voltaram de Floripa. A mil. Parabéns. Sobre os comentários da quinta-feira que alguns reclamaram por causa do assunto do crime, certamente deve ter sido uma minoria. Minoria. Quem quer ouvir bobagem, meu? não ouve o PB, mas ao invés disso assiste esses programas de humor da TV insuportáveis, na minha opinião. Pois o que faz o PB ser um sucesso, sucesso. É exatamente essa mistura de assuntos sérios e leves, conversas, boa, piadas, vocês cantando. Por isso é tão bom e tem um público tão heterogêneo. Só falta agora o Fetter parar de colocar o Porã de castigo. Parei. Isso aqui não foi eu que escrevi, claro, viu, chefe? Claro que não, né, Porã? Sem falar a ha-ha e o Pianjas entender que não é o único que lê bons autores. Eu leio Nietzsche, Schopenhauer, ou é o Schopenhauer, o Sêneca, Sócrates, inclusive o Sêneca tá no gol do São Paulo, né? Eu durmo, eu leio Sêneca. Rogério Sêneca. O goleiro filósofo. Goleiro de São Paulo. E o corredor, o Ayrton Sêneca. Boa. Inclusive, tudo isso no vestibular da bola, né? Exatamente. O Sêneca dava voltas e voltas no mesmo assunto, né, cara? Não era legal. Eu dormia lendo Sêneca. A pessoa aqui, no caso, lê inclusive o Søren Kierkegaard. Como é que é o nome dele? Kierkegaard. Morreu, né? Mencionado na sexta-feira. Eu já li algumas coisas e não fico zombando dos que leem, nem lhes peço para soltarem esses nomes, viu, Pianjas? Embora ele suponha, nem todos têm QI de ameba, igual a burros. Até porque ameba não tem QI, viu, Pianjas? Mas chega de conversa. Que graça. Vamos à minha contribuição habitual. Ah, não, é? Não tem mais ainda? Porra, essa pessoa se identifica muito contigo, né, porra? Uma pessoa colaborativa, né? Que está aí para colaborar com o programa. Isso mesmo. Põe ela de castigo. Sou eu. Eu tô sempre colaborando com o programa. Vai, bora! Uma apostador compulsivo sonha com o número 5. Parece ser uma piada. Piada velha do Porã! Não, é uma só, Porã. Bem curtinha. Qual é o oferecimento? Adoçante Beto Barbosa! Adocica, meu amor! Adocica! Adocica, meu amor! A minha vida hoje! Um apostador compulsivo sonha com o número 5. Vai ao jockey e examina o quinto páreo. Nele, o cavalo de número 5 se chama Quinto Elemento. Opa! Certo de que é um sinal de sorte, ele aposta todo o dinheiro no número 5. No Quinto Elemento. Quando a corrida acaba, ele vê o seu cavalo chegar em quinto. Mais um. No velório, o padre faz inúmeros elogios ao defunto. Ele era um ótimo pai, um bom marido, um cristão exemplar. A viúva olha para um dos filhos e diz: olha, é que vai lá e me vê se é mesmo teu pai que tá lá. Mais um. E ainda manda aqui um consolo para o vice. Parabéns. Você que perdeu, hein? Você vice. Parabéns, você quase venceu. De todos os perdedores, você é o número 1. Consolo para o vice. Muito bom. Fala mais um pouquinho, Porã, então. Magnata, lembra do tererê, do chá chileno que o Pianjas e o Mr. P falaram aí? A parada é boa mesmo, Magnata. Eu tomei o menta extra forte, mas tem o abacaxi, o limão e o tradicional. Cara, quem bebeu o tererê do chá chileno gostou pra caramba. Boa essa erva aí, Magnata. Ah, do caralho! Eu gostei dessa tererê da chá chileno. O tererê chá chileno, à venda nos melhores mercados da região. Mas, ó, hein, quem bebe um, bebe mais. E se quiser saber mais, entra aqui, ó, facebook.com/tererê chileno. Ele. 6h25, esse é o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Mas aqui tem o seguinte, um e-mail de uma pessoa que diz o seguinte, tererê aqui, ó, aí. Bem ou mal, falem do Acre. Ah, isso aí, o Acre. O Acre, o que é? Desde os tempos mais remotos, o Acre tá aí. Abrigando. Não gosta? Não, eu gosto, tanto que eu tô quietinho olhando vocês, olha que lindo. É a trilha. Sapucaí, e o Acre, o que é? Estado e a população. Oh, não. Desafinou, não. Aqui, ó. O estado e a população. Só índios e vamos pro Acre olhar as estrelas e fazer amor. E nunca ninguém viu. Nem Saci no canto do Brasil. Eu não nasci. Nunca ninguém viu. E nem Saci. Eu quero Brasil, eu não nasci. Galera do bem, moro em Santa Catarina há um tempão e sempre fui um ET quando eu falo de onde eu venho. Agora, com toda essa divulgação que o Pretinho fez do meu estado, facilitou a minha vida. Qual o estado do Brasil que tem um samba feito pela galera mais querida do rádio? Pergunta ele aqui. Qual? O meu estado, é? O meu estado. Qualquer dia eu apareço aí pra contar histórias bizarras do suposto estado. Posso? Não. Não precisa. Um super abraço desta acriana que sabe literalmente onde fica seu norte. Que legal. Que beleza. Curiosidade sobre acrianos. A maior expressão do acriano ao demonstrar que gosta de algo é Vixe Maria. Vixe Maria. Mas isso é Bahia. Vixe Maria. Vixe Maria. Vixe Maria. Uma Bahia sim. Todo mundo sabe que acriano gosta e come tudo com farinha. Aí então perguntaram pro acriano: acriano, você gosta de mulher? Sim, gosto. E de farinha? Vixe Maria! Ele gosta mais de farinha que mulher. E só pra esclarecer, acriano gosta e come tudo que você imaginar com farinha. Banana, olha, abacate, mamão, açaí, macarrão, tudo, até mulher. Mamão também. Mulher com farinha? Mandou a Cecília Pedrinho. Mas não embolota, não embolota. Temperada. Mulher com mamão. Farinhazinha em cima. Ah, assim. Mulher Maradona, a mulher do Ioki comia. A Cecília Pedrinho é arquiteta e urbanista. Que massa, e tem um hein? Site, posso deixar não, o site dela? O site do Acre ou dela? Facebook. Aliás, não é Cecília, é Célia. Ah, Célia. Olha só, Célia do Acre. Célia Petri. CéliaPetri.com.br. Imagina a beleza do Acre. Vai, Maurício. Célia Calma, Petri. Cara. Célia. Tem que botar Célia Petri com Y. .com.br. E o Célia site dela, meu? Facebook. O é site, esse, cara. Olha, CéliaPetri.com.br. Tem várias Célias Petri. Tá, Acre, entra no né, site, então. Bota o site, burro. É que o Facebook não tem no Acre ainda, meu. Entra no site. Célia Petri. Amaral, tu tá passando bem, Amaral? Muito. Acre@bol. .com.br. É BR Turbo. Não, cara, é CéliaPetri.com.br. AC. Acre.hpg, ah, mas você tá colocando no Facebook o site. Vai achar. Faz uma piada. Piada do Potter. Oferecimento. Vodka D2, sempre à procura da batida perfeita. Boa. Cara, tô mal, cara. O que houve? Minha mulher todo dia vai pro bar do Tonhão, enche a cara e sai com o primeiro homem que ela encontra, cara. Calma, velho. Calma! Calma! Fica calmo e me diz onde fica o bar do Tonhão! Aliás, hoje a galera do Pretinho, às 9h30, vai estar no bar do Tonhão. É mesmo? Só chegar lá. Verdes tempos, é a população. Ô, meu, desculpa interromper, mas que tá estourando o microfone, é caro esse microfone. É assim que é nas quadras fone, de samba. Fone de ouvido mas agora. Mas as quadras de samba são ricas, né? Nós não temos outro microfone. Esse foi o teste de fone de ouvido do Pretinho. É, um dos amantes da minha mãe fundou a consulado de samba lá em Florianópolis. Como é? Um dos amantes da minha mãe. Um dos caras que a minha mãe teve. E os outros fizeram que teve um caso? Não, teve vários outros. O outro teve os outros. Já parou, mano. É clá-clá. Ah, vendo um DVD retrátil para carro, tela 7 polegadas, touchscreen. Ah, isso é muito importante no carro. Touchscreen, pra criança, entrada para pendrive, controle, GPS, marca Buster. Aliás, a marca é H-Buster. Mas que Buster? Na caixa, tá valendo 1.300 e eu tô pedindo 900. O e-mail é vendomeudvd@gmail.com. No caso é não vendo mais, né? Porque tu não vai mais ver. É Blu-ray esse que eu não, é vendo de vender. É DVD. Vendomeudvd@gmail.com. Sim, é DVD, não é Blu-ray. Não. DVD caríssimo. Carro, muito absurdo caro. Absurdo que ele tá muito cobrando. Caro. Um DVD não. Mas é que é pra tá carro, brother. Pila. É pra carro. Carro é diferente. Então, eu tô vendendo vídeo cassete para carros. Ó, seis cabeças. Seis cabeças vem com controle com fio, com fio. E a Wi-Fi, né? E a auto-limpante, a cabeça? Não é auto-limpante, tem que tirar e ali limpar com algodãozinho. Quem não com cotonete? Com álcool, cotonete sim, com álcool. Cabeçote, você que baixa filmes e tudo mais, tinha uma época que tinha que limpar os cabeçotes de videocassete. Outro parceiro aqui, ó, tá vendendo ou não, tá alugando para a temporada a casa dele na Praia da Vila em Imbituba. Imbituba. Ó, para tu. O lugar é o Paraíso, no condomínio Rinza. Lá no Vila Nova, a 150 metros da praia. A casa tem 3 quartos, 2 banheiros, 2 salas, copa, cozinha, garagem com controle remoto. Copa. Uma maravilha. Se alguém tiver interesse, entre em contato com Eliane, arroba TI3. Vai dar no Rinza. T3, tá? Eliane, arroba T3.com.br. Okay. Pra alugar aí um pedacinho do paraíso, okay, na Zimba. Um pedacinho de terra perdido no mar. Pela essa música, Almir. O Zininho. Ai, o Zininho. Cara, estamos vendendo rádio, né, cara? Vendendo o que, Almir? Um rádio. Parece que tem mais gente vendendo rádio aí. Tem um monte de gente comprando e vendendo rádio. Já ouvi falar. Exatamente. É pra carro, Almir? Exato, pra rádio, pra carro. Não, tem pra rádio pra cidade toda. Rádio pra carro, pra casa. Pra cá, pra casa. É verdade. É rádio. Aí o que acontece? É uma emissora de rádio. Tem gente comprando. Mas esse nosso rádio, mas ele tem, é... Tem gente vendendo antes. É do Alexandre, né? Meu? O rádio do Alexandre. Não, meu não. Rádio que só pega Atlântida, né? Não, mas o meu rádio pega mais Atlântida. Rádios, cara. Não, só pega Atlântida. Meu rádio pega 4 rádios, cara. É mesmo? Quais? Uhum. Atlântida, a Gaúcha, a Itapema e a Cidade. É mesmo, pega. A rural eu não ouço. O meu pega mais a Não tenho afinidade com a é rural. Verdade. Nem com a Farroupilha. Eu não tenho tempo de ouvir. No meu pega. A Farroupilha eu ouço contra o Araújo e o Albani no ar, os queridos. Olha, Araújo. Oh, o Albanes. Albanes. Ipanema. Não pega CBN. Já passou meu tempo de Ipanema. CBNs. CBN eu ouço. Esse nosso rádio, ele só pega Atlanta. Uma só Atlanta e no volume máximo. Bah, demais, me serve, me serve. Vem um rádiozinho, se quiser baixar o volume, Como é que faz? Compra com a gente no site uma caixa, tu põe um rádio dentro de uma caixa hermeticamente fechada. E aí diminui o volume. Uma caixa de isopor. É, aí diminui um muito ponto. Bom, minha. Se quiser diminuir mais, outra caixa maior, põe essa caixa aí pequenininha dentro de uma caixa maior. Tá, e a sustentabilidade, todos os produtos da Almir que têm sustentabilidade. Tem sustentabilidade. Não, sustenta. As caixas são feitas sustenta a família da Almir. Folha de bananeira. Folha de bananeira. Folha de bananeira. Papel. Só que eu fiquei sabendo que o Amandinho não canta mais. Não canta mais, essa aí não canta mais. Por que, Almir? Por que ele não canta mais? O Feta falou, não entendi. Não, mas o que o Feta falou? O Feta tá aí, meu. Pode falar qualquer coisa, vai agora. Nasceu o filho dele, ele não canta mais a música. Do Feta? Qual música, cara? Folha de bananeira. Não, o Almir tá bravo. Mas ele tem os motivos dele, cara, que fuma folha de bananeira é, na verdade, uma analogia, é uma metáfora, e aí quem entende, entende. É uma metáfora? Não entende, não entende. Então ele não quer mais, ele não quer mais, depois que a RBS encabeçou essa campanha Craque Nem Pensar, o Armandinho é um baita parceiro da RBS, baita parceiro da Atlântida, agora é pai, ele entendeu que não é mais legal nesse momento da vida dele ficar incentivando, fazendo apologia, incentivando as pessoas a fumarem maconha. É o que eu tô pensando. Mas não tá fumando a banana, quem cara? Quem é que seria os imbecis que chegariam no rádio e cantariam? Fuma de bananeira. Música na boa, só de brincadeira. Mas a música é bonitinha, tem licença poética pra música. Pô, olha o Bob Marley, meu. Bob Marley só que ele cantou isso a vida inteira. Bob Marley não cantou a banana. Bob Marley cantou a banana. E eu achando que todos vocês estão lá bem tranquilos, seguros, não correndo risco algum. Bem amigos da Rede Globo. Tá certo, tá bem, vamos rever tudo isso aí. 20 minutos para 7, voltamos com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Sicredi, gente que coopera, cresce. Telefonia Big da Milera Moda está nas ruas e Devassa, porque todo mundo tem um lado Devassa. E aí, doutor Alceu? Doutor Peter! Tá tudo bem, doutor Alceu? Tá tudo certinho. Tá tranquilinho. Tô beledinha. Não faz, tá, não apronta nada disso nessas festas que os guris fazem aí, da tal da balada do Pretinho, né, doutor Alceu? Tô até fico com o motorista. Ah, o senhor fica com o motorista. Isso! Dentro da van, que rola uma coisa louca lá. Filma, Maurício. Na van, não, na van é com o motorista. Um abraço pro Noronha. Ah, o doutor Alceu e o motorista. Noronha. Casa Perini Especial é o Agora apresenta o Bola nas Costas com o doutor Alceu. Agora no Pretinho Básico. Bola nas Costas. E aí, doutor Alceu? Doutor Peter, vai ter as mulheres vão lutar o UFC, doutor Pedro. É verdade, doutor. Não precisava. Com homens, né? Ele vai poder bater em mulher. Pô, tem umas minas bonitas fazendo isso, cara. Eu vi o doutor Caju Freitas falar disso, doutor Pedro. O doutor Caju? Exatamente, porque vai ter as lutas femininas. O isso. Caju Freitas. Só que não vai ter pesagem, porque todo mundo sabe que mulher não gosta de se beijar. Pesar, né? É verdade. Não, se beijar. Todo mundo sabe que mulher não gosta de se beijar. chato, mano. Caralho. Vamos tentar focar, cara. Essas mulheres não gostam de ser. Cara, vocês não têm nada mais na cabeça a não ser isso, cara. Todo mundo sabe que mulheres não gostam. Só mulher que vocês têm na cabeça, cara. Todo mundo sabe que mulher não gosta de esfregar. Esse era o Porã antes. Mas. Vai, Leleco! Leleco! E vale puxar o cabelo, doutor Alceu? Não, não, não. É regra de luta profissional. Não é vale tudo. Fala só, vale, mas é vale tudo dentro de. Pera, pera. Vale. Como é que elas vão dar chute no saco, doutor Pedro? É, não, não vale chute no saco, né, doutor? Não precisa a mulher se cagando a pau, né, cara? Não precisa. Para aí, cara. É legal ver umas mulheres brigando. Ver mulher se beijando, não, cara. Se beijando também. Pelo amor de Deus. Eu tô com o pote, ele não abre. Você deu pro ginásio aí. Bonito é ver mulher se beijando. É isso aí. Carinho, carinho. O mundo precisa de carinho. Tudo é bonito. O mundo precisa de carinho. Nova bandeira da RBS ano que vem. Qualquer coisa que mulher faça junta é uma campanha. Aliás, gente, vamos encaminhar, gente. Dá pra parar. Isso. Doutor Peter, era aí, pô. Tá bom, doutor Alceu. Muito obrigado. Fala, pote. Rolando Diário Catarinense, uma edição especial produzida pelos alunos da Escola Básica Simão José Hess. Lá de Floripa, onde o eu, Pianjas, Mr. Pio, Porã, visitamos lá, né? Quando a gente tava naquela semana em Floripa lá. E a rapaziada fez um jornal, cara. Lá que teve várias oficinas de rádio, fotografia, fisioterapia. E a oficina de jornal ensinou a galera a escrever. E aí exatamente. Imprimiram um jornal. E aí uma das crianças lá escreveu sobre o Mr. Pio, que ele era 51. Os oficineiros que escreveram. Sério? Lê a frase. Cinquentão, tá mais para garoto do que para vovô. Mr. P não é 50, gente. Mr. P tem 43, 46, né? 46. 56. E a cara de feliz dele tá muito massa. E o Porã aqui com uma foto pra usar como DJ Porã. DJ Porã. É isso aí. Aí o pai do Joãozinho, irritado com as desculpas do filho pra não jantar e ficar conversando. Quem tem filho pequeno sabe que eles fazem isso. Caraca, meu. Impôs uma regra na hora da refeição. Disse o pai do Joãozinho. Joãozinho, a partir de agora, enquanto estivermos jantando, ninguém mais fala uma palavra sequer, beleza? Ah, que família feliz. Pai! Quieto como o seu jantar, Joãozinho, depois tu fala. Mas pai! Cala a boca, Luri, come. Pai, pelo amor de Deus! Fala, João, o que é, João? Eu só ia te falar que tinha uma baita lagarta nessa salada aí que tu tá comendo, cara. Pedro, mandou William da Silva. William, vai daí, abraço, Potter. William. Vai, Potter. Se eu não disser vai daí, Potter, não tem a menor graça pra mim, entendeu? Eu gosto de falar de ti. Aliás, queria te tecer um elogio público aqui, posso? Obrigado. Depende. Neste sábado. Tenho medo. Neste sábado, eu assistindo ao Patrola, né, RBS TV. Tava legal. Onde? Bateria com o Real Madrid lá, né? Demais, demais. E eu queria te dar os parabéns exatamente pelo teu carisma, Potter. Obrigado. O Potter gravando uma matéria em Madrid, no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, estádio do Real Madrid, conversando com crianças que nunca ouviram na vida, não sabiam quem ele era, e as crianças todas sorrisos pra ele, todas entregues ao Potter. Isso nada mais é do que carisma. Isso não se compra. A gente vê por aqui. Incrível facilidade de fazer amizade com crianças de 1 a 35 anos. É que é o pessoal que tem a tua idade. Legal. Verdade. Que legal, tava bem boa a matéria mesmo. Mas manda bala aí, Potter. Tá no patrola.com.br, todas as matérias que entram no Patrola estão lá. RBS TV, né? Globo! Globo! Mas muito legal é quando tu passa ali com o calçãozinho na barriga. Okay. Na abertura do programa. Amarela, passa, seleção, né, puxando letreiro e tal. Sou eu ali, né? Agora só vejo isso. Aquele é tu. Eu vejo só o encerramento. Olha, anda acordando. Mas vai, Potterzinho, vai. Olga Bervian manda pra gente um e-mail. Esse é o primeiro e-mail a vocês. Vou enviar duas piadas que recebi de uma amiga e achei elas muito engraçadas. E acho que com o Potter contando vai ficar mais engraçado ainda. Piada do Potter! Oferecimento. Funerária Rita Lee, agora só falta você! Duas amigas voltando de uma festa absolutamente bêbadas. Fiquei com o pote. Sentiram vontade de fazer xixi e resolveram entrar em um cemitério para se aliviar. A primeira ao terminar, vê que não tem nada para secar ali, né? Pega a calcinha, se seca e joga fora. A segunda pensa, não vou jogar fora uma calcinha de renda caríssima. E ela pega uma fita que tava numa coroa de flores e coloca na calcinha para não molhar. Ah, tipo, entendi. No outro dia, um dos maridos liga pro outro e diz: ô, meu, minha mulher chegou ontem bêbada e sem calcinha. Terminei o casamento. E aí o outro: cara, tu tem sorte. A minha chegou com uma fita na bunda dizendo: jamais te esqueceremos. Wagner, Moisés, Elias e toda a turma da faculdade. E a briga do casal. Eu não aguento mais, Potter! Vamos fazer o seguinte, eu fico com um lado da casa e você fica com o outro. Tudo bem, eu fico com um lado de dentro. Ô, meu, a gente tava falando direto aqui no Pretinho e também falando não tá vazando. Falando direto! Sobre os eventos da Atlântida em outubro, tem mais um evento confirmado, mais um show gringo em Porto Alegre, no Pepsi On Stage, sério? Dia 28 de outubro, é o meu amigo Sugar Ray! Olha! Boa demais, hein, meu? Sugar Ray em Porto Alegre, então, dia 28 de outubro, domingo, no Pepsi On Stage. Atenção, que temos uma importante informação. Parado, Pretinho vai abrir. Ingressos, pista VIP, primeiro lote, R$100, esgotado. Cacete, já era. Vou lançar agora. Pista, primeiro lote, esgotado, R$60. Pista, segundo lote, R$70, esgotado. Isso é bizarro. Já tá vendo, não, tá vendo. O Pedro, né? Só tá falando que tem. Não, já tá vendo aí outra, agora, né, cara? O fã-clube dos artistas. Já comprou antes. Fica sabendo quando os artistas vão estar através do site dos artistas. Então né, são fã-clubes aqueles caras que vêm oferecer na hora do show? Não, aqueles são cambistas. Aqueles são outros caras. O Sugar Ray é o nome da banda, né? Sugar Ray. Aquele bolista lá? É Sugar Ray. Sugar Ray. Ele já ficou com a Madonna. O cara é cego, né? Esse cara é cego. É o Ray Charles. Ele não é Sugar Ray. Ele é boxeador. Eu só quero voar. Watch around me, baby. Watch around me, baby. Esse é o negócio de mim, bebê. Essa é boa. Essa é Someday. Essa é fastball. Cara, Led Zeppelin é foda. Scratch, tá. Já tem um show, né, velho? É. Acabou. Informação, acabou todos os ingressos já. RPM, cara. Abracadabra. O nome da música, velho. Não, essa aí? Essa aí é Abracadabra. Abracadabra. Do Steve Miller. Miller. Tem uma música, tem um disco, eu acho. Yeah, Fetter, informação, já rolou o show e esgotou todos os ingressos. Não, faz assim, cara. Faz assim. Pô, alô, amigo ligado! Fala, Paulo Britinho! Na RBS TV! Globo! Ok. Tava com saudade, não? É muita, cara, muita saudade, cara. É o vestibular da bola? Tava com muita saudade do Fala vestibular pra mim da bola, Britinho. Era o vestibular da bola. Vestibular da bola. Cacildes. Olha. Três semanas sem isso, cara. Como é que a gente viveu? Vestibular da bola. Olha o vestibular da bola, que é uma coqueluche na internet. Internet. Olha os vídeos, olha contribuições. E chegou mais uma de Pedro Augusto. Tava muito bem narrando o Inter e Santos, sabe? Tá muito bem narrando o Inter e Santos, sabe? Olha o Pedro Augusto, hein? Pedro Augusto. Contribuição da minha criatividade nos meus 11 anos. Criatividade. 11 aninhos. 11 aninhos. A audiência do Pretinho é bem novinha, bem no meio e bem velhinha. Novinhos. Meio campo do Corinthians. Olha só as opções, hein? Vamos para o alto, novinha. Everything. Nothing. Maybe. Ou Ralph. Ralf é muito bom, muito cara. Muito bom. Ralf joga meio campo. Goleiro do Bahia, olha só. É demais, excelente. Né? Ah. 31 anos, cara. Marcelo Coxinha. Coxinhas. Marcelo Peral. Perais. Marcelo Precipício. Ou Marcelo Lomba, hein? Lombes. Que como, hein? O SUS. Atacante do Atlético Mineiro, hein? Mineiros. Olha só, Atlético Mineiro. Eu sei que é. Atlético Mineiro. Mano Berola. Beroles. Titio Berola. O primo Berola. Ou o neto Berola. Que coisa, hein? Betis Beroles. 11 aninhos, o Pedro Augusto, né? Mandando um abraço e mandando um shopping. Shopping não. Shopping. Pra minha mãe Carla e um tudo belezinha, hein? Belezinha. Pro meu pai, Samuel, hein? Que... Sabe que no sábado, às 2 da tarde, Samuel. Uma mãe solteira veio falar pra mim assim... Opa! Peraí, gente, só um pouquinho. Veio falar, para, Potter. Gente, só um pouquinho. O que que a moça veio falar pra ti? Não, não, não, mas isso é irrelevante, cara. Não é mais. Não é mais. Potter não é irrelevante. Onde você estava, Potter? A mãe solteira, ela sai de cima. O que que a ouvinte te falou, Potter? Sai de cima, Potter. Não, não, vocês estão loucos. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Ela falou assim. Ela falou assim, mancharo o alto. Mancharo o alto na beira. Porque hoje tu tá presa. Ela falou o seguinte pra nós. Já, Potter. Manda um abraço lá pra gente, que tem muita mãe solteira ouvindo vocês pegando os filhos do colégio. A mãe solteira. No programa das 18 horas. E tá, que tá. Louquinha pra pegar. Não sabe, ele tem que ter até o Arthur Gubert, o que tem aí, Arthur? Deixa eu falar o nome dela, Esther, um beijo pra Esther. Ah, Esther, não acredito. Mãe do Juliano, de 10 anos de idade. Eu tenho ouvintes do Pretinho com nome de filósofo. Filósofo. Essa tudo resolveu hoje, assim. Galera que interage pelo twitter.com/pretinho. Vamos ver, vamos ver. É verdade, cara. Foram só 4. Eu tenho também com nome de pobre. Filósofo. Não, filósofo. Filósofo. Já teve catapora? Já tive. Não, catapora não. Meu, então tu tem que tirar no espelho melhor, porque tá cheio de bolinha vermelha. Putz, celular é dele aqui. Catapores. Catapores. Azete. Vai lá. Para, meu. Ô, meu, olha só. Meu. Ô, Pelé, como é que é o nome do remédio que se toma contra a AIDS, Pelé? Azete. Mas o Pelé, gente. Congelou o Pelé. O Pelé não tem AIDS. Congelou o Pelé, gente. Congelou o Pelé. Que tu toma, que você toma. É o Pelé. É por causa do ABC. É o Pelé. Azete. Botou AIDS no Pelé. Aí, mononato. Azete. Ô, meu, twitter.com/pretinho_básico e facebook.com/pboficial. Não, só um pouquinho, só um pouquinho. A gente tava tranquilo. Nada a ver com o Duda, cara. Vocês estão perdendo um pouco do critério, Kiko. Tudo é louco, é bagaceira. Vida louca. Já chegou doidaça aqui, cara. Já chegou aqui falando de AIDS. Deu um gostoso. Para de rir. Catajou a mesa ali. Para de rir. Para de rir. Deu um soco na... Vai, Amaral! Por entre areias brancas, água de coco e muita alegria. Como é que é, Amaral? Não, de novo! Por que que eu vou na de vocês, cara? Não, vai. Volta pro Amaral com o Merchan. Não, vai. Volta com o Amaral no... Vou no Amaral com o Merchan. Vai no Merchan, no Amaral! No Amaral! Amaral, interpreta, Amaral. Tom Miller idealizou a nova coleção Primavera-Verão, uma homenagem ao Brasil, a bossa de todos os brasileiros, areias brancas, água de coco e muita alegria. Acesse damiller.com.br ou procure a Damiller mais próxima de você. No Amaral! E o nome do filósofo? Vai no nome do filósofo. Tá bom, aqui, ó. A gente tem nome de filósofo, tá? Tudo verdade. Tem o Éricles. Éricles. Com Y. Éricles é muito saiu bom, o P cara. Da frente do Péricles. Tem o Éricles, aí tem o Thales. Eu tava lendo o Éricles. Tem o, Ginter. O Ginter. O filósofo alemão. E o Donovan. Mas o Éricles matou a pau. É o Donovan Lastwise. São ouvintes com o nome de filósofo. Foi atrás. E os nomes de pobre? Acabou. Nome de pobre tem o Itor. Itor. Itor, é. Eu esqueci de botar o V. O Mariovaldo. Não, o Mariovaldo. O Edivaldo. Edivaldo. E a Maquelli. Maquelli. Ó, cara, olha só. É, o cara voltou e a gente vai ter que aproveitar o cara aqui. Oi. Vem pra aventar o meu bolo, vem pra furar. Vem dançar comigo. Vai, Jesus. Olha! a novela tá acabando, mas não acabou. Acaba dia 19, né, gente? É verdade que o Max vai morrer. O Max vai morrer. O Max tu viu que o Tufão tá pegando a louca lá na real? Tufão é coro, né, meu? Não, tá pegando a vida real, né? Não, tá. Mentira, mentira. Não, mas hoje é notícia que ele tá pegando a diretora. Hoje eles falaram que é mentira. Ô, meu, aí do lado que a Murici recebe uma notícia do naufrago da lancha do Max. Murici. E aí a Ivana vai ficar desesperada, mano. Vai começar a chorar, vai começar a chorar. Acabou. Acabou. Vou te dar uma força, hein? Piada é velha. Aí o Tufões, meu. Aí o Tufões e o Leleco, meu. O Tufões e o Leleco conta pro Jorginho que o Max morreu. O Max morre hoje. Ah, hoje que morre hoje o Max. Morre, não, vou sair hoje então. E lá não é pobreza, hoje não vou mais. Não vai. Hoje fica olhando na cabeça. Aí o Tufões vira na cabeça. Parou. Acabou a trilha. Vai congelar em quem? Vai congelar na Carminha, porque ela vai estar apavorada, meu. Oi, vem pra segurar o meu olho, vem sentar no meu colo. Oi, vem pra sentar no meu olho, vem pra apurar o meu olho. Ô, meu, mas o Max vai ressuscitar, meu. Não tem como, cara. Vai ressuscitar e a Carminha vai tomar um cagaço. Ô, meu, isso já aconteceu, louco. Isso já aconteceu, gente. Esse jornal aqui, cara, para aí. Esse jornal de sexta-feira. Mas é bem burro. Sai daqui. Vai, antes, bora. É novela de estar, meu, cara. Era pra ver se vocês estavam ligados na novela, meu. Tá ligado, não perco um capítulo da novela, rapaz. Então, meu. Einstein. Aí na prova de arremesso de martelos. Primeiro arremessa 85 metros e explica. Eu sou de uma família de militares e isso me deu disciplina. Aí o segundo vem e arremessa o martelo a 88 metros. Cara. Sou de uma família de fazendeiros e isso me fez muito forte. Que bichona. Aí o terceiro arremessa a 99 metros e justifica. Bem, eu venho de uma família de gente preguiçosa que sempre me disse, né, se alguma vez lhe colocarem um martelo na mão, jogue o mais longe que puder. Básico ao vivo pela Rede Atlântida e pela internet, atlantida.com.br, aplicativos para smartphone e também tablet. Obrigado pela audiência, vamos voltar amanhã. Vamos tablet aí. Uma da tarde. Agora tem o Atlântida Online, logo mais às 8 tem o Bola nas Costas. Tchau.